Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, quando o homem e como ele foi criado por Deus, não havia necessidade de Deus utilizar-se de um mensageiro para falar com o homem, porque Deus se lhe manifestava e falava diretamente. Contudo, devido à separação ocorrida entre o homem e Deus, separação esta causada pelo pecado do homem, anjos, por exemplo, foram em diversas ocasiões os mensageiros celestiais de Deus ao homem. Como, por exemplo, encontramos um dentre os vários registros em Gênesis 28, verso 12, passagem em que se registra o sonho de Jacó, no qual ele viu uma escada ligando a terra e os céus, e os anjos de Deus descendo e subindo por ela. Porém, mais frequentemente, Deus falou ao homem através do próprio homem. Alguém especialmente chamado e enviado por Deus, que se tornou conhecido pelo nome, principalmente pelo nome de profeta. Aos profetas, Deus se revelou de diversos modos, como diz o próprio texto que lemos ao princípio desta mensagem. Deus manifestou-se, revelou-se aos profetas através de teofanias, que foram aparições de Deus em formas ou sons que o homem podia captar. Ou através de anjos, através de visões, através de sonhos, ou então simplesmente capacitando-os a comunicar por meio de palavras faladas ou escritas, uma mensagem de Deus aos homens. Todas e cada uma destas mensagens que Deus deu aos profetas, aos seus legítimos profetas, constituíam-se individualmente em partes de um intencional propósito revelatório, que foi planejado e realizado por Deus na história. Este processo revelatório foi integralmente e indelevelmente preservado na coleção de livros que nós conhecemos pelo nome de Bíblia ou as Escrituras Sagradas. O cerne desta revelação divina ou Escrituras Sagradas é a divina obra da salvação dos pecadores. E o grande profeta em todo este processo revelatório é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o profeta perfeito. Ele é o último profeta, ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Salvador. Por estas razões, Jesus é o profeta perfeito. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é o profeta perfeito porque ele é o último profeta. Jesus Cristo é o grande profeta dos últimos dias. Verso 1, no capítulo 1 de Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus Cristo é, portanto, o profeta perfeito, porque ele é o grande profeta dos últimos dias. Esta expressão últimos dias merece de nossa parte uma atenção especial. Ela é muito especializada nas Escrituras Sagradas. Últimos dias, que algumas vezes significa ou é substituída pela expressão última hora, significa o tempo do fim, do longo processo revelatório que iniciou-se imediatamente após a queda do homem, que passou a ter a forma escrita nos dias de Moisés e que foi concluída nos dias de Cristo e de seus apóstolos. A expressão últimos dias também significa aquele tempo inaugurado com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e que terminará na sua segunda vinda, com o estabelecimento de novos céus e nova terra. Na pregação do apóstolo Pedro, registrada em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro cita o profeta Joel entre os versículos 16 e 21 e indica que desde aqueles dias até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo e o estabelecimento de novos céus e nova terra, nós estamos vivendo os últimos dias. Esta expressão, os últimos dias, é chamada ou é semelhante, equivalente à expressão plenitude dos tempos, que o apóstolo Paulo usa em Gálatas capítulo 4, verso 4. E assim é chamada plenitude dos tempos, por causa deste caráter tão especial deste período em toda a história da redenção. Nós temos a revelação redentiva completa nas Escrituras Sagradas. Messias, o Redentor, prometido e esperado pelos profetas no Antigo Testamento, já veio. Jesus Cristo é aquele grande profeta de quem falou Moisés em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Até o versículo 19. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então Moisés estava indicando que Deus não completaria o processo revelatório nos seus dias, ou seja, nos dias de Moisés, por intermédio do próprio Moisés, ainda que tenha sido grande profeta e assim respeitado pelo povo de Deus até os nossos dias. Mas no futuro haveria de vir um outro profeta, através de quem Deus haveria de concluir o processo revelatório. Ora, Deus não está falando a Moisés a respeito de vários profetas que estavam por vir. Ele estava falando a respeito de um profeta especificamente. Este profeta é o maior de todos os profetas. Aquele que escolheu e enviou todos os profetas, antes e no seu próprio tempo, este é o Senhor Jesus Cristo. Ele é maior que João Batista e é maior que o profeta Elias. Em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 25 ao verso 27, está escrito: respondeu-lhes João Batista, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Isto disse João em resposta à pergunta que lhe fizeram. Verso 25, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então o Senhor Jesus Cristo fez referência a Jesus Cristo, grande profeta, aquele diante do qual ele não se considerava digno de, curvando-se, desatar-lhe as correias das sandálias. Jesus é o profeta perfeito, porque é o último. Aquele que conduz todo este processo revelatório, como já dissemos, iniciado imediatamente após a queda do homem, e que tão preciosamente, tão cuidadosamente foi administrado, dirigido soberanamente por Deus, até a conclusão deste processo, com a composição de todos os livros do Novo Testamento, nos dias que imediatamente se sucederam aos dias do ministério público, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Toda a revelação que ele fez, diretamente ou através dos seus apóstolos e profetas, e que constitui todo o Novo Testamento, completa, coroa o processo revelatório. Em Jesus Cristo, toda a Escritura Sagrada é uma unidade rica, harmoniosa e clara. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz a respeito de Jesus Cristo em Colossenses, capítulo 2, do verso 1 em diante. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Qual é o mistério de Deus? Não plenamente conhecido até os dias de Cristo? Qual é o coração da revelação de Deus, da revelação redentiva, até aqueles dias não plenamente conhecido? O mistério é Cristo. Aquele de quem os profetas falaram, aquele para o qual apontavam os animais sacrificados no Antigo Testamento, cujo sangue era derramado. Em Jesus Cristo, nele estão os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isto, ele é o profeta perfeito, porque nele a Escritura Sagrada se faz uma unidade rica, harmoniosa e clara. Em segundo lugar, Jesus Cristo é o profeta perfeito, porque ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o profeta perfeito, porque ele não é um mero anjo, uma criatura divina. Porque ele não é uma teofania, uma aparição, uma manifestação, uma mera manifestação visível ou audível de Deus. Ele não é uma visão, ele não é um sonho, e ele nem é um mero homem, embora seja também verdadeiramente homem. Ele é o Filho de Deus. Capítulo 1 de Hebreus, novamente, versículo 2. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Uma das perfeições de Deus, reveladas nas Escrituras Sagradas, é que ele é um ser triuno. Esta verdade já fora indicada nas páginas do Antigo Testamento. Mas esta doutrina, esta verdade, esta perfeição de Deus, entre muitas outras, só é plenamente revelada no Novo Testamento e através do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mais rica evidência bíblica da pluralidade, entenda-se, trindade pessoal do ser único de Deus. João, capítulo 14, Evangelho segundo João, capítulo 14, do verso 16 ao verso 17. Eu, disse Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós, porém, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, roga ao Pai que envie outro Consolador, como era Consolador o próprio Senhor Jesus Cristo. E este Consolador é o Espírito Santo que habita na Igreja. Então, as três pessoas da Trindade aqui estão indicadas nesta palavra dita pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Em João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estas palavras se referem exatamente ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus, ele é a perfeita, a completa revelação de Deus, o profeta perfeito. Nele, toda a revelação redentiva chega à sua conclusão. Ele é Deus. Jesus Cristo, o Deus Filho, é inseparável de Deus o Pai. Porém, ambos são distintos. João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 30. Disse Jesus: eu e o Pai somos um. Então, a indissolúvel união entre o Filho e o Pai é indicada onde há, ao mesmo tempo, uma distinção pessoal entre o Filho e o Pai. Agora, o verso de número 38. Aí está escrito: mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Duas pessoas distintas, mas indissoluvelmente unidas. O Pai e o Filho coexistem eternamente, não somente a partir daquele momento histórico do nascimento do Senhor Jesus Cristo, mas o Pai e o Filho coexistem eternamente. Disse o Senhor Jesus, orando ao Pai: agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Jesus Cristo é Deus encarnado. Por isto, ele é o profeta perfeito. Voltando ao capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 14 lemos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por isto, Jesus é o profeta perfeito, porque, sendo o Filho, ele revela com perfeição, com exatidão, a glória de Deus. Em Cristo Jesus, nós vemos sem limitações, nós vemos sem qualquer limitação à glória de Deus. Por isto, na carta aos Hebreus, na passagem que lemos a princípio, Hebreus, capítulo 1, verso 3, está escrito: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, isto é, do ser de Deus, do triuno ser de Deus, e a imagem exata, perfeita do Pai. Em terceiro e último lugar, Jesus é o profeta perfeito, porque ele é o próprio Salvador de quem todos os profetas falaram. Ele é o próprio Salvador que se constitui a pessoa principal do tema maior das Escrituras, que é a obra redentiva de Deus. Jesus Cristo é o perfeito profeta, porque ele não somente anuncia a purificação dos nossos pecados, mas porque é ele mesmo quem a realiza. No verso 3 está escrito que o Filho, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. A purificação dos pecados é a mais básica necessidade de qualquer pessoa que venha à existência. Nós temos muitas necessidades. Nós temos necessidade do próprio ambiente, de um ambiente hospitaleiro para viver, de uma terra hospitaleira para viver. Nós precisamos de família, nós precisamos de alimento, nós precisamos de educação, nós precisamos de trabalho, mas a mais básica necessidade do homem é, sem dúvida, a purificação dos seus pecados, porque a justiça de Deus exige isto. O pecado nos mantém separados de Deus. Isaías capítulo 59, verso 2, está escrito que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Assim, o homem fica sem possibilidade de ver ou ouvir a Deus, ver a glória de Deus ou ouvir a palavra de Deus. Separado de Deus por causa do pecado, o homem não tem sequer interesse e nem consciência da sua grande necessidade de ver a glória de Deus, de ser envolvido pela glória de Deus, de ouvir a voz de Deus e de ter comunhão com Deus e receber a bênção e o favor de Deus. A necessidade e a possibilidade de purificação ou absolvição dos nossos pecados é a grande mensagem do Antigo Testamento. Agora, o modo como acontece a purificação dos nossos pecados, este é o grande esclarecimento que a mensagem do Novo Testamento nos traz. O Antigo Testamento introduz a noção de que é somente pelo derramamento de sangue que há purificação, absolvição dos pecados. Em Levítico capítulo 17, versículo 11, está escrito: porque a vida da carne está no seu sangue, eu vo-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Sendo o sangue tão importante, tão vital para o homem e para os próprios animais, Deus, preparando a humanidade para o conhecimento da obra redentora de Jesus Cristo, estabeleceu que o sangue dos animais, animais cerimonialmente limpos, que foram discriminados na própria lei de Moisés, este sangue simbolizaria a expiação de pecados. Mas é no Novo Testamento que nós tomamos conhecimento que é somente, exclusivamente, pelo derramamento do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus que se fez homem, que há purificação de pecados. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, está escrito: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Concluindo, a revelação da obra salvadora de Deus está então completa. a salvação é muito maior do que a sobrevivência ao dilúvio, como aconteceu à família de Noé. A salvação é muito mais do que a libertação do povo de Israel, do cativeiro egípcio e da família, nação de Judá, do cativeiro babilônico. Salvação é ser justificado, é ser reconciliado com Deus, é ser feito uma nova criatura, é estar agora habitando nos lugares celestiais, o que significa estar desfrutando de plena, verdadeira e eterna comunhão com Deus, com todos os redimidos. É aguardar e entrar em novos céus e nova terra. O Salvador é infinitamente maior que qualquer dos anjos, que qualquer dos profetas, que qualquer sacerdote. É infinitamente maior que o rei Davi. É Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que se fez homem e se deu como sacrifício por causa dos nossos pecados. Que grande responsabilidade é ouvir a respeito de Jesus Cristo. Que grande responsabilidade é, portanto, recusar ouvir o Senhor Jesus Cristo, o profeta perfeito. Em Hebreus, capítulo 2, do verso 1 em diante, está escrito: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra pregada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Irmãos, que grande salvação nos foi trazida por Jesus Cristo, o perfeito profeta. Mas que grande condenação é recusar, rejeitar, desprezar a Jesus, o grande e perfeito profeta. Que Deus nos habilite a confiar, a servir. Servir e confiar no Senhor Jesus Cristo como nosso grande e suficiente Salvador. Amém.